encontrar um diamante. Mire no brilho que há no seu interior. Faz que energia aos poucos lhe encante. É natural como o doce perfume da flor. É natural como doce.